além por percebo. Não tenho pecados mortais, talvez tu queiras saber, porque em vida já estou morto, só apenas podes crer nas saudades do teu corpo. Só apenas podes crer nas saudades do teu corpo. E tu que sentes por mim, desde essa noite perdida, sentes esse frio em ti, que eu sinto na minha vida. Sentes esse frio em ti, que eu sinto na minha vida. Eu sei que o teu corpo há de sentir a falta do meu, por isso eu tenho a saudade que o meu corpo tem do teu. Por isso eu tenho a saudade que o meu corpo tem do teu. Cabelos onde nascem os ventos e a liberdade. Meu amor é marinheiro. Como o vento, ninguém nos pode amarrar. Meu amor é marinheiro. Tudo passa depressa, o tempo também já passou. Vamos chegando ao fim do nosso Diga Lá ao Senhor Fado. Antes de ir embora, deixo-lhe aqui os nossos contactos, para onde nos pode pedir o seu fado, para onde pode pedir o fado que lhe enche a alma de emoção. Pode fazê-lo em www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb.gmail.com. Duas portas de ligação que estão sempre abertas para si. Já sabe, sinta-se à vontade, deixe que o coração palpite ao som das cordas da nossa guitarra. Vamos embora por hoje, mas também, antes de ir, deixo-lhe aqui a informação que bem em breve, o Diga Lá ao Senhor Fado vai passar a ter duas emissões diárias, às 13 horas, como já é o caso, e às 19h30. Bem em breve, vai ver que sim. Vamos passar a estar consigo mais 30 minutos diários de segunda a sexta-feira. Agora terminamos com o Fado dos Açores, na voz de Carlos do Carmo, e Fado da Sugestão, na voz de Zeca Afonso. São dois fados, dois grandes fadistas que têm, com certeza, na sua lembrança, algumas marcas e bem positivas, porque tanto Carlos do Carmo como José Afonso, mais conhecido como Zeca Afonso, são duas grandes vozes do fado português. Fique bem, voltamos amanhã à mesma hora para estar consigo mais um pouco. Até amanhã.

sei ao menos a primeira. Não digas não, diz sim. Sei ao menos a primeira. Volta-me embora a verdade. Não sejas tão verdadeira. Volta-me embora a verdade. Não sejas tão verdadeira.